seu doutor. Só porque sou favelado, o sub já me chega numa zinha apavorando. E é cachorro, ladrão, malandro, vagabundo, é disso que eles me chamam na frente de todo mundo. Aí, meu irmão. Seu doutor, vê se dá um jeito nisso. Isso não é pretexto pra mostrar.